diabo bacre, saúdas meus lares em silves e pergunta-lhes se como penso ainda se recordam de mim. Saúda o palácio das verandas da parte de um donzel que sente perpétua saudades daquele alcácer. Ali moravam guerreiros como leões e brancas gazelas. E em que belas selvas, e em que belos covis. Ali moravam guerreiros como leões e brancas gazelas. E em que belas selvas, e em que belos covis. Quantas noites passei divertindo-me à sua sombra, com mulheres de cadeiras opulentas e talho fatigado, brancas e morenas que produziam na minha alma o efeito das espadas refulgentes e das lanças obscuras. Quantas noites passei deliciosamente junto ao recôncavo do rio, com uma donzela cuja pulseira rivalizava com a curva da corrente. O tempo passava e ela servia-me o vinho do seu olhar. E outras vezes o do seu vaso, e outras o da sua boca. Mas cordas do seu alaúde, feridas pelo pletro, estremeciam-me como se ouvisse a melodia das espadas nos tendões do colo inimigo. As cordas do seu alaúde, feridas pelo plectro, estremeciam-me como se ouvisse a melodia das espadas nos tendões do colo inimigo. Ao retirar o seu manto, descobri o florescente ramo de salgueiro, como se abre o botão para mostrar, para mostrar. Ai,